dizer quando eu chegar perto do Senhor, autor do meu viver. Ele é a razão de eu estar aqui, pois na cruz venceu por mim. Como expressar tudo que há em mim? Ele deu de si pra me alimentar, sustentou o meu ser e me pôs de pé, me fez forte pra seguir. Fui liberto pra amar, restaurado pra adorar. A Ele a honra e glória, a Ele a força e o poder, a Ele e nos de louvor, a Ele todo nosso amor. Quando eu chegar perto do Senhor, autor do meu viver, Ele é a razão de eu estar aqui, pois na cruz venceu por mim. Nosso amor.